Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. E começamos neste momento o episódio de número 114 no mês de outubro. É isso daí, é o nosso primeiro episódio do mês de outubro. Quase que foi o do Délcio, né? O Délcio sempre participa no final de todo mês. Ele esteve aqui na virada de setembro para este outubro, mas o Três Notas apenas comigo. Esta é a primeira edição, vamos dizer assim, do mês de outubro de 2024. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Três Notas. Vai ter novidades hoje de sons, vai ter também novidades aí. Vou falar um pouco do Canibal Vegetariano, do fanzine. Então aguardem, porque... E terá muito som antigo também, umas bandas muito legais aí para nós acompanharmos. Então fique atentos aqui no Três Notas, música, política e futebol. Bom, e para começar muito bem, sem mais delongas, já vamos começar com três sons maravilhosos, sendo uma banda brasileira muito legal, uma banda de ska, uma banda que é muito, assim, cultuada no cenário independente brasileiro, que é Scamondongos. Então nós vamos tocar dois sons deles. Vamos tocar a primeira versão que eles fizeram para Bella Ciao, e depois vamos ouvir também Segunda-feira 13, que é um clássico do Scamondongos. E fechamos muito bem o primeiro bloco musical com os italianos dos Los Fastidios com Antifa Hooligans, que é um som simplesmente sensacional. Vale destacar que esse som foi regravado pelos Garotos Podres, a banda brasileira, né, a banda punk brasileira maravilhosa, com mais de 40 anos de estrada, fez uma versão, mas hoje nós vamos ouvir então a versão original do Los Fastidios, os italianos. Então começamos com Dose Dupla de Scamondongos, Los Fastidios, e daqui a pouco estou de volta. Embora então por quê? Por quê? Segunda-feira é um dia de amargar. Segunda-feira, prazer, é meu dia de azar. É meu dia de azar. Segunda-feira é um dia de amargar. Segunda-feira, prazer, é meu dia de azar. Chegando ao trabalho, aquela surpresa, o chefe com a macaca em cima da minha mesa. Por quê? Por quê? Segunda-feira é um dia de amargar. Segunda-feira, prazer, é meu dia de azar. Down. Ramon. Antifa, hooligan, é isso, pessoal, de volta a Três Notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Acabamos de ouvir os italianos dos Los Fastidios, Antifa Hooligans. E começamos muito bem com a dose dupla dos brasileiros, do Scamondongos, com Segunda-feira 13. E muito bem, o episódio foi muito bem, começou muito bem, foi, vamos dizer assim, foi uma abertura especial com Bella Ciao, essa versão de uma música muito clássica aí do século XX contra... os fascistas italianos e tudo mais. Então acabamos de ouvir esse hino internacional na real. Bom, então esse foi o nosso primeiro bloco musical. Agora vamos, antes do segundo bloco musical, vamos falar um pouco de algumas mudanças. Neste mês de outubro, o fanzine blog Canibal Vegetariano, ele completa 16 anos. Para quem não sabe, o fanzine blog Canibal Vegetariano foi um projeto que iniciei em 2008, antes ainda do programa de rádio. E vou contar então brevemente aqui a história só para vocês entenderem, para quem está chegando agora, às vezes não conhece, para ter um pouco de ciência disso. Então vamos lá. O Canibal Vegetariano, ele nasce em 2008 dentro de uma redação de jornal no interior do estado de São Paulo, em Itatiba, onde eu morava e trabalhava. Alguns colegas que tinham uma editora, eles estavam a fim de ampliar os serviços e eles viam... Eles já conheciam o meu trabalho com fanzine que eu fazia lá na cidade. E aí eles tiveram a ideia de fazer de um outro formato. E claro, se fosse outro formato, eu quis fazer também... seria um trabalho no solo, independente. E também com outro nome, com outra pegada e tal. Só que claro, sozinho ninguém faz nada. Apesar dos caras da editora ajudarem, eu precisava de alguém para ajudar também a escrever. E aí convidei meu camarada Vinícius França, que é lá de Nova Friburgo, no Rio, e à época ele morava em Itatiba. E ele topou a parada, porque ele curtia muito som independente também, e aí ele começou a me ajudar nisso daí. Então foi a partir do primeiro impresso, da primeira edição impressa do Canibal Vegetariano, do fanzine, que nasceu o blog, que foi uma ideia do Vinícius, e consequentemente, semanas depois, ou cerca de um mês depois, nasceu o programa A Hora do Canibal. A Hora do Canibal, ela começa em novembro de 2008. O fanzine foi lançado em outubro e em novembro de 2008 nós iniciamos o A Hora do Canibal lá pela antiga Rádio Pic Web do nosso camarada Boss, que também é de Itatiba. Ele nos levou para sermos entrevistados, Vinícius e eu, para falarmos do trabalho com o Canibal Vegetariano, com o fanzine, no programa que ele tinha. Levamos algumas bandas que ele pediu para apresentar e aí ele achou legal e nós também abraçamos a ideia. E realmente foi algo muito bacana, então começamos a fazer o Canibal Vegetariano fanzine impresso. O que não ia para o impresso iria para o blog e tivemos também então o programa semanal. E desde então, o Vinícius, depois de um tempo, ele deixa o programa e consequentemente, em sequência, ele deixa também o fanzine. E aí ele vai seguir também a sua vida, ele muda de cidade e tudo mais. E mesmo com todos os perrengues, eu fiquei ali porque eu achava legal, eu gostava e gosto até hoje. Não é à toa que eu estou aqui com vocês, com o Três Notas, que começou em agosto de 2022, aqui pela Mutante. Mudei também porque era a Hora do Canibal. A Hora do Canibal durou por 13 anos. O programa, ele nasceu para ser de um jeito, ele mudou muito ao longo dos 13 anos. E chegou uma hora que eu via que não tinha mais a intenção de apenas ficar fuçando toda semana e ouvindo todo aquele material que eu recebia. Claro que eu ouço todo o material que eu recebo, Mas eu tinha uma eu me senti obrigado. Eu não gosto de sentir essa obrigação, que já tem tantas coisas que somos obrigados a fazer. E aí então eu falei, vou fazer o Três Notas e vou tocando as bandas conforme der tempo de ouvir, com calma, com tranquilidade. Não fico obrigação de fazer entrevistas também. E posso tocar bandas antigas, bandas mais clássicas e tudo mais. Então por isso que houve a mudança no Três Notas. E agora, no mês que o Canibal Vegetariano, então o fanzine, ele completa 16 anos, eu encerro as atividades em definitivo do Canibal Vegetariano, mas dou início ao Dinossauro Banguela. Isso mesmo, é o novo blog, então, Dinossauro Banguela, que será escrito por mim, Ivan Gomes, e que vai ter de tudo. Nós vamos falar sobre música, sobre política, sobre futebol, assim como nós falamos aqui, além das quatro linhas. Não vamos colocar lá resultado de jogo, isso, aquilo, não. Não é essa a intenção. A intenção é falar sobre a questão do futebol fora das quatro linhas. Ou seja, todo aquilo ao redor que envolve a questão filosófica, que envolve a questão sociológica, histórica do futebol. Essa é a ideia, então. E haverá religião, filosofia, política, nós vamos misturar tudo. O blog, o Dinossauro Banguela, será uma bagunça, assim como é aqui o Três Notas. Entendeu? Então vai ser isso daí. Então essas são as mudanças. O Dinossauro Banguela, ele está disponível no Blogspot. É só você digitar lá dinossaurobanguela.blogspot.com que você vai conseguir ver os textos. Só tem um, por enquanto, de abertura, mas creio eu que a partir do momento que você ouve esse episódio do Três Notas, que é o episódio 114, você já terá acesso a outros textos lá pelo Dinossauro Banguela. Então é isso, são essas as mudanças que eu queria falar para vocês. E agora vamos com mais sons. Esse segundo bloco musical eu vou trazer apenas bandas que falam sobre futebol, já que a gente tem a questão da música, da política e do futebol. Então nós vamos falar, já falamos de política, não à toa que nós tocamos Los Fastidios com Antifa Hooligans, Escamondongos com Bella Ciao. Agora nós vamos tocar algumas bandas que falam sobre futebol. E duas bandas vêm da Alemanha, mas eu vou abrir o segundo bloco musical com Tankard, que é uma banda maravilhosa, uma banda da Alemanha, uma banda de thrash metal, e que eles são muito torcedores do Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt, eu não falo alemão, tá? Então vou falar mais ou menos como eu entendo. Então o Tank, a gente fez uma música muito legal que se chama Força SGE, ou SG, uma coisa assim que eles falam lá. Ficou muito, muito legal, o som é muito bacana, essa homenagem que eles prestaram ao time do coração deles. Depois nós vamos ouvir o Sham 69, que é uma banda maravilhosa de punk inglês, classicaço, né? Aquele punk 77, como a gente chama. Eles que tinham uma música que se chama, eles tinham não, né? Eles têm uma música que se chama Hurry Up, Harry, e agora eles fizeram, depois de um tempo, eles fizeram uma versão para a seleção inglesa, para disputar a Copa do Mundo. Agora não lembro se era da Rússia, se não me engano, que eles fizeram essa versão. Então nós vamos ouvir aí o Sham 69 com Hurry Up England. E fechamos muito bem com uma outra banda alemã, que é a Polka Matadores, Schalke 04. Pô, olha só, é uma banda que faz uma homenagem ao Schalke 04. Os caras torcem pro Schalke, não. O Schalke é uma das maiores torcidas, se eu não me engano, da Alemanha. É um time assim que você não ouve falar muito, só quem acompanha mesmo o campeonato alemão, uma liga ou outra ali da Europa, que às vezes eles participam. Mas o Schalke 04, ele é um time muito tradicional da Alemanha. Uma das maiores torcidas da Alemanha é pelo Schalke. Então nós vamos ouvir aí a Pokal Matadori com Schalke 04, com Lieb in River, uma coisa assim. Tá em alemão, gente, é muito complicado. O alemão é um idioma dificílimo de ser falado. Então vamos aí, três sons sobre futebol e daqui a pouco eu tô de volta. Jahren immer wieder Terror. ist aktiv am Boden. Doch meine Liebe ist so stark, mit nichts anderem vergleichbar. Auch tausend Wunde bringen mich niemals von dir weg. Come on, lads, sing with me. It's all the way to Germany. meine Kumpels ehrlich schwitzen. Muss ein Freund euch doch freuen, so weiter stehen. Ich sag's denn, die Bruder, Augenflügel blitzen. Und ihr habt's zu zerrat, sich im Kreisel weg. Schalke und wir, liebe Revier. Junge, da fällt die nächste ein. Schalke und wir, ist die Seele vom Revier. Sag mich, was kann schöner sein? Ich hab mich manchmal ehrlich schon gewundert, dass da unten auf dem Rasen nichts mehr klappt. Sei du mal erst drei Vierteljahrhundert, dann macht die Pumpe von dich aus so missgeschnappt. Schalke und wir lieben Revier. Junge, da fällt dir nichts mehr ein. Schalke und wir ist die Seele von Revier. Sag mich, was kann schöner sein? E é isso, pessoal, de volta. Três notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Como eu falei para vocês, então o programa Três Notas, ele existe há dois anos já e dois meses agora. Ele completou aqui pela Mutante, mas eu e Ivan Gomes comecei então em novembro de 2008, lá em Itatiba, com meu camarada Vinícius França, pela Hora do Canibal. Trocamos de rádio por muitas e muitas vezes, inclusive já fomos até para a FM. Mas a questão da rádio web, ela dá muito mais liberdade, porque a FM que nós pegamos não foi uma experiência interessante, porque aqui nós gostamos de falar de tudo de uma maneira bem tranquila, bem descontraída, e algumas pessoas ainda não estão preparadas para isso, até porque algumas rádios ainda mantêm alguns conchavos políticos, então tentaram nos censurar, e isso não foi legal. Voltamos para a rádio web, onde continuamos, e hoje Três Notas, aqui, que você ouve aqui pela Mutante, você pode ouvir também no Spreaker, que é onde é possível fazer o download, e também pelo Spotify. Então, o Três Notas está bem espalhado por aí, para você conferir, ok? Então, é isso. Então, eu passei por muitas rádios, estou aqui na Mutante já há 7 anos. Vim para cá em 2017, quando o Dragon me fez o convite, após o camarada J. Wagner, da banda Butch Reynolds, aqui de Jundiaí, ter participado da Hora do Canibal, quando ainda era ao vivo. E eu comentei que o programa estava sendo encerrado, seria encerrado em poucas semanas, porque a rádio no qual estava seria fechada. E aí ele falou que achou que tinha gostado do espaço, tal, da entrevista, e ele entrou em contato com o Drago. O Drago, conversei com ele, e aí estou nessa parceria, uma longa parceria, acho que é uma das maiores parcerias de trabalho que eu já fiz na vida, tanto tempo, no mesmo lugar, difícil, 7 anos já de Mutante, sendo 2 então com o Três Notas, 2 anos e 2 meses, essa era a curiosidade. Então acabamos de ouvir aí os sons maravilhosos sobre futebol, com a Pocal Matadori, com a música em homenagem ao Schalke 04, vimos o Shan 69 com Hurry Up England, e começamos muito bem com os alemães do Tankard com Força SGE. Ok? Então isso daí. E agora, no terceiro bloco musical, eu quero tocar para vocês uma música que eu acho muito legal. Uma música não, duas. Mas eu gosto muito dessa banda, tenho acompanhado essa banda pelas redes sociais, principalmente ali pelo Instagram. É uma banda lá do Rio Grande do Sul, me corrijam se eu estiver errado. É a banda Nick Vigarista, é isso mesmo. Para não ser Dick Vigarista, eles fizeram o Nick Vigarista. E que eles fazem várias críticas, são professores que se uniram para fazer um som, curtir aí. E tá dando certo, e tá muito legal. E eu tenho acompanhado então o trabalho dos caras pelas redes, achei muito bacana. E pensei, pô, preciso tocar esses caras no Três Notas, porque é uma banda que eu acho muito legal. Então vamos ouvir em dose dupla o Nick Vigarista. Nossa, gente, agora secou a garganta aqui. Vamos ouvir então o Nick Vigarista com a música Tia Fascista. E depois vamos ouvir ABNT. ABNT, que é uma desgraça. Quem faz mestrado, doutorado, pós-graduação, ou está se graduando aí e vai precisar apresentar a TCC, sabe? A desgraça que é a ABNT. E os caras faziam uma crítica muito, mas muito interessante mesmo a essa questão da ABNT. E depois vamos ouvir, já que nós vamos tocar a Tia Fascista do Nick Vigarista, resolvi tocar também o quê? O Merda que lançou a Suruba Atômico, o novo disco deles este ano, e que tem uma música que já se tornou um clássico no repertório do Merda, que é A Véia do Zap. E fechamos muito bem com o clássico dos Ratos de Porão, essa banda maravilhosa de crossover brasileiro, começou ali no punk, depois misturou metal, é hardcore, um solo que é hardcore, um solo que é crossover, não interessa o rótulo, parece que Ratos de Porão é bom pra caralho. Então vamos ouvi-los aí com Políticos em Nome do Povo, que é um som maravilhoso. Então vamos lá, dose dupla de Nick Vigarista, depois Merda, e fechamos muito bem o terceiro bloco musical com Ratos de Porão, Políticos em Nome do Povo, e daqui a pouco eu volto. 1, 2, 3, 4! Yeah. já que falei sobre... Bom. Voltamos, três notas, vale um erro cruel aí. Isso porque a gente tem quase 16 anos de rádio, hein? Acabamos de ouvir, aí voltamos com três notas aqui pela Mutante Rádio. É isso daí, música, política e futebol. Hoje o episódio de número 114. E acabamos de ouvir aí Ratos de Porão com Políticos em Nome do Povo. Antes o Merda com A Véia do Zap. E ouvimos Dose Dupla de Nick Vigarista, ABNT e Tia Fascista. Bom, pessoal, então agora vamos para o último bloco musical desse episódio 114. Comecei falando sobre política, nós falamos sobre futebol, mas vamos tocar aqui mais duas músicas que tratam dessa questão da nossa vida, do nosso cotidiano, da vida do trabalhador, da vida do cara que gosta do futebol. Vamos começar então com esse último bloco musical, com uma banda que é legal pra cacete, que é a banda campineira Bad Taste, que faz um ano que eu vi um show deles maravilhoso em Campinas, junto com a Offside 75, uma banda alemã também muito massa de hardcore. E naquele dia também teve Questions. Foi uma noite assim maravilhosa lá em Campinas. Já faz um ano isso, gente. O tempo tá passando assim muito rápido. O tempo tem sido cruel, cruel demais conosco. Então vamos ouvir aí na abertura do último bloco, Bad Taste, Cerveja, que vai falar então dessa questão de nós, trabalhadores, que trabalhamos, que gostamos de ter aquela hora livre para sair, encontrar os camaradas, trocar uma ideia, tomar uma cerveja juntos. Depois vamos ouvir aí também o Fibonacci, banda aqui da região de Sorocaba, aqui também do interior do estado de São Paulo, com a música Velhos Trapos, que eles vão falar um pouco da época da rua, do futebol da rua, do futebol com os colegas que muitos de nós, acima dos 40 anos, praticamos, uma época em que era possível crianças ficarem na rua por muito tempo. E vamos fechar aí com uma homenagem ao Pete Passarel, que faleceu há mais de uma semana. Ele que é um dos fundadores do Viper, fez o seu nome lá. E o Viper ficou uma banda muito conhecida dentro do underground. Ela flertou um pouco ali com o mainstream. E eu lembro que eles fizeram nos anos 90 umas músicas em português. Eles mudaram um pouco o estilo ao longo do tempo, algo que eu achei bem interessante. Inclusive eu vou fechar com essa música, uma música que eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Desde a primeira vez que eu ouvi no rádio essa música, lá em meados dos anos 90, ou seja, quase 30 anos já, eu achei muito legal e por isso que eu vou tocar aqui em homenagem então a esse grande cara que nos deixou, mas deixa um legado também muito legal, que é o Pete Passarel. Vamos fechar com chave de ouro o episódio 114 de Três Notas com o Viper, com a música 8 de Abril. Eu me despeço. Valeu a todos que me acompanharam até agora. Muito obrigado. Acompanhe o Dinossauro Banguela, o blog. Um grande abraço a todos. E se tudo correr bem, semana que vem estarei de volta. E não se esqueçam de ouvir os três sons, hein? Bad Taste, Fibonacci e Viper. Até! pegar outra estrada. As roupas que eu usava não me servem mais. Já tentaram me envenenar, me comprar, me dizer o que falar, só pra eu ser como você. Com meus amigos fazendo som, esperando a onda que vai me levar. Tenho respeito por quem sabe usar tudo aquilo que me dizem que é errado, que fica errado, que dá errado. Quando não tem mais, o que é que tem pra fazer? À noite você vai ver. Pra me dando planos pra madrugada, aquela praia que eu sempre quis ir. Se eu pudesse ficar sempre assim, fazendo tudo sem chegar no fim, não tem mais graça, não tem mais graça, não ter ninguém. O que é que tem pra fazer? À noite você vai ver. Pra mim tem seu preço, ela vai me cobrar. Fim de tudo já ficou pra trás, deixou saudade, eu já voltei. Não tem mais nada, não tem mais nada, tem.